Panorama Agrícola para 23 de setembro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo para você o programa de 23 de setembro de 2014, terça-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: as porcelanas mais resistentes são as que vão ao forno mais vezes. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica para apicultores. E na entrevista, radar meteorológico no Alto Vale do Itajaí. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Dica do dia. Para controlar a umidade e as mudanças bruscas de temperatura que podem afetar a sua produção de mel, deixe as colmeias expostas ao sol e protegidas do vento. Levante um pouco a tampa no fundo da colmeia para sair a umidade. Controle o ácaro varroa com produtos orgânicos e, se necessário, forneça suplemento alimentar com própolis para as abelhas. É hora das notícias. Começa hoje e vai até sexta-feira em São Pedro, no estado de São Paulo, o Congresso Latino-Americano de Nutrição Animal, com o tema Nutrição Animal no Mundo em Transformação. Dois palestrantes são da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Everton Krab, que vai falar sobre nutrição em aves, e Nelson Morés, que vai falar sobre suínos. De hoje até sexta-feira em São Pedro, São Paulo, Congresso Latino-Americano de Nutrição Animal. Confira a entrevista de hoje. O programa de hoje recebe o meteorologista da Ipagre Serã, Clóvis Correia, que vem falar sobre o radar meteorológico que está instalado em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. Já começou a funcionar o radar oficialmente, Clóvis? Olha, o radar está em teste. Até o momento, tá? Já foi instalado o radar. A semana passada foi feita, começou a ser feita a avaliação dos equipamentos, de estar tudo funcionando adequado. Também a parte do local do radar, as manutenções que tem que ser feitas, se está tudo dentro do padrão, que isso é extremamente importante até para o bom funcionamento do radar por seus longos anos. E também outro fator que aconteceu foi, a semana passada teve treinamento de manutenção do radar. Quem deu esse treinamento foi a empresa que vendeu o radar para o estado de Santa Catarina, que na realidade foi que, através da licitação, né, ganhou a licitação e já instalou o radar. Agora nós estamos nessa parte operacional. O que significa isso? Nós estamos agora sendo treinados através dos técnicos dessa empresa, uma empresa americana que venceu a licitação, instalou, e eles estão aqui na Ipagre, né, atuando. Então, fizemos o treinamento de 5 dias, dele mostrando todas as características, o software, os produtos que existem dentro desse software para a gente poder avaliar, analisar as tempestades para ver como elas estão acontecendo. Porque é bom sempre salientar para nossos ouvintes que a tempestade acontece em vários lugares da parte do mundo, mas só que tem características diferentes. Então, a gente tem que se adaptar o radar para as nossas características da região. E isso está sendo feito. Ainda estamos em treinamento e deve continuar ainda por uns 30 dias os americanos aqui na Ipagre, Sirã, fazendo essa parte de que a gente chama de o setor operacional mais assistida, eles vendo os fenômenos meteorológicos atuando e dentro do radar e nos repassando os produtos que a gente possa melhor usar para identificar esse tipo de tempestade. Vou pegar só como tempestade, como referência. Eles precisam conhecer o nosso clima. Também. Para poder nos treinar. É, exatamente. Na realidade, eles têm que repassar o conhecimento deles de radar dentro das características que nós temos. Essa é a realidade. Então, é isso que está acontecendo. Porque eles não conhecem as nossas características climáticas. Quem conhece somos nós, da IPAG-SIRAM. Correto. Então, eles precisam nos repassar. Então, a gente fica fazendo pergunta para ele, olha, temos que verificar a questão do granizo. Terça-feira, né, dia 2 de setembro, aconteceu granizo em alguns lugares. E justamente essas características, a gente queria verificar se o radar pegou. Porque isso é importante para nós, para poder fazermos a previsão de curto prazo. E pegou, sinalizou isso? Pegou. Justamente na região ali perto de Caçador, Macieira, ele pegou muito bem, por sinal. Tá? Tem as visualizações, os campos meteorológicos, a gente chama de DBZ, a refletividade, porque o radar é uma onda. Ele emite uma onda, essa onda bate na nuvem e depois retorna parte dela. E aí ela é detectada para ver as características dela. Por exemplo, as características que a gente chama hidrometeoros. O que são hidrometeoros? São o tamanho da gotícula, também se a gotícula é pequena dentro da nuvem, ou se é grande a gotícula, se ela tem gelo na nuvem, se ela tem neve dentro da nuvem. Então, são características que nós hoje não temos como visualizar. Com nossos equipamentos que nós temos, com estações meteorológicas, com imagens de satélite, nada disso. Mas com radar permite que a gente tenha esta visualização para saber o que está acontecendo naquele momento, naquela região. Clóvis Corrêa, de maneira geral, quais os benefícios do radar para Santa Catarina? Uma é para fins da defesa civil, uma das características. Por que isso aí? Um radar vai permitir com que a gente possa passar algumas informações, repassar informações de fenômenos meteorológicos que já estão na região. Por isso que a previsão que a gente pode fazer de radar é até 3 horas só. Porque o objetivo é justamente estar próximo do fenômeno. Não é aquela previsão que a gente faz, vai passar uma frente fria que vai trazer granizo para daqui 2-3 dias, não, ou um dia, ou 12 horas, não. Ele é específico para até 3 horas. Isso vai ajudar muito a defesa civil na localização do sistema e para que as populações sejam avisadas com antecedências que pode acontecer naquele local. Ou um alagamento, ou um granizo mais intenso, ou rajadas de ventos fortes. E isso vai facilitar com que as populações não sejam pegas desprevenidas. 3 horas antes, dá para evacuar uma cidade? Acredito que sim. Pela defesa civil, se tiver tudo bem organizado, consegue. Ou tomar as medidas necessárias. Exatamente. Esse é o objetivo. Claro que nós vamos ter, nós, população, vamos ter que aprender a trabalhar com essas características. Com esses eventos extremos. Exatamente. E que estão acontecendo com bastante frequência. Correto. Conversamos com Clóvis Corrêa, meteorologista da IPAG-SIRAM, sobre o radar meteorológico que está sendo instalado em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. Obrigado, Clóvis, pelas informações. Até a próxima. Participe do 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, no meio-oeste catarinense. Educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos. Participe do Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Inscrições no local até o dia do evento. E inscrições para a apresentação de trabalhos técnicos e científicos até 30 de setembro pela internet. Informações no site da IPAGRE e no site da SDS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.